quando tudo parecer estar perdido e ao seu redor só enxergar perigo, é momento de clamar aquele que pode fazer o impossível acontecer. Quando a enfermidade te deixar caído e crer no milagre não fizer sentido, quando o homem te disser não tem mais jeito e em seu coração houver só desespero, vá até Jesus em oração, clama que Ele tem a solução. Não desprezará um coração aflito, Deus pode te ajudar. Basta uma palavra, somente uma palavra, e toda a enfermidade não mais existirá. Basta uma palavra, somente uma palavra. Te deixar caído e crer no milagre não fizer sentido, quando o homem te disser não tem mais jeito e em seu coração houver só desespero, vá até Jesus em oração, clama que Ele tem a solução. Não desprezará um coração aflito, Deus te ajudar. Basta uma palavra, somente uma palavra, e toda enfermidade não mais existirá. Basta uma palavra, somente em teu nome, Jesus.